Xandamé 313, ativa identificação, desce a 4 mil pés, ajuste no 021, via chegada bom. 4 mil, bom. Autorizado. Oi, boa noite, Oxa 6310. Oxa 6310, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém. Salvador 325, é possível VAR Approach Frontier? 258, aguarde, tentaremos a coordenação com você. Ok, obrigado. Autorizado, iniciando 906-360. Sanair 6310, decola os 43, chame o controle 120 decimal 8. 108, só pra dar uma checada na pista, lado direito, acho que tem um animal morto lá, tá? Gente, próximo, após a metade ou antes? É, próximo à metade da pista ali. Gente, obrigado. Falou. Boa noite. Boa noite, Oxa 6310. Boa 6310. 5132, acione o transponder. Boa 6310, 5132, o transponder, senhor? Afirmativo. Vamos mudar aqui. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070 para Lima. Azul 4070, acione a dedicação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mare. Desce ao 050, via chegada Mare, Azul 4070. Dois, boa noite, Golf Bravo. Solicita reboque da ponte 8 pátio principal até a posição 6 ao meio do pátio 3. Chame o solo em 121 decimal 9. Aguarde coordenação com o centro Recife. Solo, boa noite. É o Gol, Golf Bravo. Golf Bravo, solicita a autorização de reboque da ponte 8 do pátio 1 até a posição 6 no meio do pátio 3. Gente, estamos aqui em coordenação com ele. Tá bom. No portão 8 do pátio 1, reporte para ingresso no pátio 3. Sente na porta 3. É o Salvador, é o Sam, aqui Alfa Serra, parqueado no Lima, frequência 23, boa noite. Olá, aqui Alfa Serra, boa noite. Miami 313, reduza sua velocidade o máximo possível. Te informo que a pista está impraticável, tem um animal morto na pista. Positivo, está reduzindo sua trilharia pro de pelo com espera em pelo? Somente prossegue, se for necessário, entre após pelo, vou pedir que a 2000 se eu faça uma espera em duna, positivo? Positivo, então está reduzindo o máximo agora então, hoje, né? O azul 4070, complete a redução para a mínima limpa, como que a pista Salvador tem praticado, um animal morto na pista e está ocorrendo a vistoria da mesma. Reduzindo a mínima limpa, 4070. Pé 313 está autorizado até 2000, ajuste no 021. 10.000 ou no 021, reduzindo mais, 313. Puxando M3, 1-0, centro Recife, frequência 126.85, secundária 12545, com voo. 685-545, então confirmou aí que é um bicho mesmo quando a gente decolou. Foi feita a vistoria após o seu informador. Ok, então encontraram. Afirmativo. Golfo Bravo, formando a aproximação da detecção do Pate 3. Golfo Bravo, autorizado, ingresso no Pate 3, reporte passado na remota 5. Gente, reportarei encontrado. Apenas confirmando a posição do Pate 3, o Golfo Bravo é 5? É, eles são meu. Gente. Na 6313, positivo. Prepare óbita em Duna a 2000, 6313. Óbita em Duna a 2000. Oxa, né? 6313 para a direita. Após Duna, com o rumo de aproximação a. Como se fosse a final na 101, o 6313. Você, 101 para a direita, essa é a 6313. O azul 4070 até o 50, prepare óbita em Itape, positivo? Até o 50, óbita em Itape, azul 4070. Intercepta e completa a final, positivo? Agora, pode completar aqui a curva direita? Completando a direita para reinterceptar, positivo? Positivo, aí intercepta. Positivo, reporte estabilizado 6313. Reportará estabilizado 6313. Azul 4070, pode curva esquerda para Diduna? Positivo, curva esquerda para Diduna descendo para 3000, ajuste no 021 no azul 4070. Esquerda para Diduna descendo para 3000 no 021, 4030. É 313, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 95, boa noite. Azul 4070, na proa de Duna, até 2000, autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. Na proa de Duna, até 2000, autorizada final do procedimento, chama estabilizado, 4070. Né, 6313, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Torre, Golf Bravo, Forte Término, posição 6, rompeu do Pátio 3. Gente, Golf Bravo, frequência livre, boa noite. Boa noite, controle TAM 330, sempre a informação Lima, boa. Boa 3305, acione de identificação, desce ao nível 050, chegada Mari. Chegada Mari 050, na 3305. tem pouso livre? Ah, sim, autorizado pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 09 na 6313. Livre pouso, senhora. É 3 no 3, solo 00, direita, solo 2019. Direita 2019, tá? Papa Tango Romeu, no passo 3. Autorização de giro em marcha lenta, Impero já informado. Papa Tango Romeu no passo 3, tiro marcha lenta autorizado, mantendo a escuta, reporta no corte. Romeu. Passa a torre, 4070. Positivo, 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 4070, final de 4 milhas e meio, mais travado. Azul 4070, autorizado pouso, pista no 0, vento 200 graus, 009. Livre pouso, 1 no 0, azul 4070. Sem identificação, nível de voo no 50, contato radar estabelecido, voa pro Odimar, intercepta a chegada Mari, reporte ideal. Romeu, Romeu Golf, desce até o 060. Autorizado 060, Romeu, Romeu Golf. 4070, sol 05, direito solo 219. 219, azul 4070. Solo Salvador, azul 4070, visão direito. Azul 4070, autorizado táxi via Alfa Quilo Pátio 3, atente ao sinalizador. Atente Alfa Quilo Pátio 3, atento ao balizador, azul 4070. São 3305, descida via para 2 mil pés, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Segue via até 2021, chamarei estabilizado, São 3305. Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, desça para 2000, ajuste 1021, vou direto Duna para aproximação ILS. Direto Duna, 2000, Romeu, Romeu, Golfo. Estabilizado, TAM 3305. 3305, no final, cheque 3, chame a torre. 1895, câmbio. 3895, boa noite. Boa. Salvador, TAM 3305, boa. 3305, boa, livre pouso, posição livre, pouso posição na 0 menos 190 graus, 08 mais, ok? Afirmativo, livre pouso na 10, TAM 3305. Solo, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, prossiga. Informa o terreno dos giros motores. Gente, Papa Tango Romeu, boa noite, frequência livre. Solo, zona 5, livre à direita, chama solo em 1, 2, 1, 219. Chama tipo, livre à direita, 219, 3, 3, 0, 5. rodou o TAM 3305, livrou, escuta. 3305, Guarante, Maxi Alfa, Juliette, opção 05. Alfa Juliette, 05, na posição, TAM 3305. Romeu, Romeu Golf, estabilizado no localizador. Romeu, Romeu Golf, 4 milhas para o STA em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. A frequência é 11895, câmbio. 1895, Brato, muito boa noite, Romeu, Romeu Golf. Boa. Gente, você para a primeira dela, é da morte, vai da cópia? É, alguém da morte, vai da Salvador, boa noite, é o Papá, Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, estabilizando o localizador. Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, confirma intenção de pouso 1-0. Ativo, senhora, nossa intenção é cancelar e circular para a cabeceira 1-7. Sim, de pronto para o cancelamento? Firmo, da presente cancelamento. Cancela 1-9, autorizado para a direita da 1-7, aposto na final da 1-7. Pantana Nacional, 97, Romeu, Romeu Golf. Romeu Romeu Golfo na final, com o trem baixado travado. Livre pouso 17, vento 190 graus, 098. Livre pouso 17, Romeu Romeu Golfo. Muito boa noite, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, informação mais. Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, controle Salvador, acione identificação, ajuste 1021, desça para 5 mil pés. Voe direto Duna para aproximação ILS Campinas. Acionou identificação, seu avião está voando direto Duna, Bravo, Zulu Eco. Romeu Golf, solo aos 2377 ao pódio 5 no pódio livre, frequência, boa noite. Oi, Romeu Golf, lá cópia. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à direita. Subida da El, Leda Mótiva. Via Pêndulo 1-0 até Taubaté. 5-1 no 5-4, transponder, controle 1-2-0, décima 8. Eu vou ter minha primeira nota de finalização lá do Guarulhos. Pêndulo 1-0 até Taubaté. 1-2-0-8, 1-5-4, 3-3-3-5-4. 3 Salvador, muito boa noite. Gol 1190, sente da informação Mike, está passando 210 para 170. Gol 1170, desça para 8000, chegada Mari, velocidade 250. 8000 na Mari, já está mantendo 250 nós, gol 1170. Romeu Bravo Zulu Eco está passando 1-0-1000, desça sem restrições para 2000. Desce direto para 2000, Bravo Zulu Eco. O número 2 para pouso. O número 1 está na sua posição de 11 horas, 12 milhas e meia, passando 7 mil em descida para 2 mil pés. Logo, reduza para 220 o tráfego à frente, inclusive a um pequeno corte. Ciente já está então indicando a redução para 220, número 2, o número 11 da Gol. Sou 1170, desça para 5000. 5000, 1170. Romeu, Bravo Zulu Eco, 11 milhas para Dona, livre ILS. É motorizado o ILS, o Bravo Zulu Eco. O 1170, desça para 2000 e retornação para o sequenciamento. Esquerda, proa 025, limite é o localizador. Ciente, esquerda 025, limite de localizador descendo para 2000, voo 1170. 170, reduza para 1709. 1970, reduzindo.